Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti, nesta segunda-feira. Espero que esteja gostando e realmente é um momento de graças e bênçãos do céu. Eu quero fazer um apelo. Torne-se um associado. Ligue. E este é o número para tornar-se associado e fazer parte da família Evangelizar é Preciso. 0 operadora 41 8401 0909. Eu repito. 0 operadora 41 8401 0909, dígito 1. E eu estarei nessa segunda-feira acolhendo todos os pedidos de oração e os novos associados. Evangelizar é Preciso. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos, povo amado de Deus, nesta hora da misericórdia, obrigado por vocês terem ligado. Padre, como é que a gente faz para falar ao vivo com o Senhor? Para você rezar comigo? Então vamos lá. 0 operadora 41 3221 6070. 0 operadora 41 3221-6070. É o mesmo número que você fala ao vivo de manhã comigo, é o mesmo número que você liga para rezar o Terço da Misericórdia. E, gente, povo de outras cidades, de outras rádios, liguem. Eu conto com a sua participação. Filhos queridos, as pessoas têm interagido. E aqui eu recebi um e-mail de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Diz assim: Padre Reginaldo, queremos agradecer muito ao Senhor por todos os dias estar conosco em nossas casas e dizer que o Terço da Misericórdia tem sido uma bênção em nossas vidas. Reze pelo povo aqui de Samonte, que te ama muito e te ouve todos os dias pela rádio Samonte FM. Depois que passei a ouvir o Senhor, minha vida mudou muito. Tenho recebido muitas graças em minha vida. Tem sido uma luz para todos nós, uma dádiva de Deus. Reze por esta família de Samonte e a minha em especial. Aletele Cristina Oliveira Tavares, de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Escute esse testemunho que também foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Márcia, eu queria dar dois testemunhos. Eu sou da cidade de Marília. Padre Reginaldo, sua benção. O primeiro testemunho é no dia do desempregado, que eu coloquei o meu filho, que é de menor, ainda ele riu, porque ele é de menor e nem tinha mandado currículo. E eu, com muita fé, eu tinha feito inscrição para ele na São Judas Tadeu, que é uma igreja que dá cursos de graça. Aí, no terceiro dia da novena do desempregado, eles ligaram em casa perguntando se meu filho queria trabalhar. Ainda ele viu, falou, mãe, eu nem mandei currículo e veio serviço para mim. Ele só está esperando a chamada, padre, mas ele já está empregado, graças a Deus. O segundo é mais forte ainda, que a minha filha da minha prima, que tem um aninho, no dia da novena do Arcanjo Miguel. Ela fez uma cirurgia do coração muito séria em São Paulo. Aí ela ficou internada 15 dias. Quando ela retornou para casa, ela veio com infecção hospitalar. Aí ela ficou internada de novo, estado grave, na UTI, aqui de Marília, no Hospital Santa Casa. Aí, padre, no segundo dia da novena do Arcanjo Miguel, eu coloquei o nominho dela e coloquei a mão em Nossa Senhora da Aparecida, pedindo que ela saísse da UTI. E a Nossa Senhora me deu uma luz e minha mão tremeu inteirinha. E quando foi à noite, ela saiu da UTI e foi para o quarto, padre. Hoje ela está em casa, na graça de Deus. Amém. Sou de Cidade de Marília. A sua bênção, padre. Deus abençoe, querida. Um abraço a você de Marília. Filhos queridos, Bíblia aberta, cartilha de oração. E você, faça como essa filha, ligue 0 operadora 41 8401 0909 e ligue, deixa seu testemunho 0 operadora 41 8401 0909 e fale da hora da misericórdia. E o texto de hoje é João 3 de 1 a 8, João 3 de 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Um fariseu chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, veio falar com Jesus: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer esses milagres que fazes se não Deus estiver contigo. Jesus replicou-lhe: quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Nicodemos perguntou: como seria possível alguém nascer de novo? Jesus respondeu: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos queridos, Nicodemos era um homem inteligente, nobre, da alta casta social, mas ignorante nas coisas de Deus. Um homem que achou que deveria voltar ao útero da mãe e não entende o que Jesus disse, que é necessário renascer da água, que quer dizer renascer no batismo. Renascer para os valores de Deus. É aquilo que São Paulo diz e está dizendo para você, para mim: deixa o homem velho, os costumes antigos, os costumes errados, o pecado. Vamos pedir isso agora. Senhor, eu quero renascer no teu Espírito. Gente, é a palavra de Deus. Nessa tarde de segunda-feira, por tantas emissoras espalhadas no Brasil, por tantos internautas me acompanhando agora, estou vendo no site, no www.padrereginaldomanzotti.org.br, peça a Jesus: me ajude a deixar para trás o que há de errado, o homem velho, e que eu possa renascer no teu Espírito. Põe tuas mãos em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Quero estar sempre em teus braços, sempre na tua presença. Em teus braços de amor. Eu quero, como Nicodemos, renascer na graça de Deus. Misericórdia. Porque tu és um Deus de amor. Porque tu és um Deus de amor. Você que está comigo, seja onde for, põe tuas mãos em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Quero estar sempre em teus braços. Sempre em teus braços. Principalmente em plena novena de Jesus Misericordioso. Estamos rezando o sétimo dia. Porque tu és um Deus de amor. Senhor, tira aquele coração de pedra, tira, Senhor, aquela fixação no pecado. Renova minha vida, canta comigo. Renova minha vida no teu Espírito, Senhor, e deixa que eu navegue nos teus mares de amor. Deixa a palavra de Deus entrar nos teus ouvidos. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá nascer para o reino de Deus. Quero renascer, diga, nessa misericórdia, nesse terço, nessa hora bendita. Refaze a minha vida, renova a minha vida, santifica meu existir e deixa que eu navegue, Senhor. Deixa que eu navegue nos teus mares de amor. Senhor, eu creio que a tua mão já está sobre nós e que teu Espírito já se faz presente. Então, dai-nos efusão do Espírito Santo, que nos comprometamos, Senhor, nos comprometamos com tua vontade, com tua verdade, com teu amor. Senhor, que o teu Espírito paire sobre a água, a roupa dos enfermos e principalmente aqueles que estão acabrunhados, tristes e solitários. Conforta-os, Senhor, restaura-os, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Filhos amados, povo querido, evangelizar é preciso até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.